A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt. Olá, hoje falo de redes sociais. As redes sociais não são só perigosas para crianças e adolescentes, como também podem ter conteúdos perturbadores para adultos. TikTok, por exemplo, como rede social, tem um algoritmo que nos mostra o que nós queremos ver. Se eu tiver um humor ou patologia depressiva e ver vídeos com conteúdo depressivo, a rede social vai mostrar cada vez mais vídeos com esse tipo de conteúdo. Assim como o Instagram e o Facebook, o algoritmo está feito para que consuma o mais possível. O que mais gosta de ver é o que vai aparecer mais no seu feed. Faz com que seja aditivo ver vídeos desse teor, porque parecem apresentar uma compreensão do que está a sentir. No entanto, não vão ajudar a sentir-se melhor a longo prazo. O problema começa quando a informação que passam é falsa. Desde pessoas que se dizem especialistas e não são, que aconselham métodos para se sentir melhor que não resultam, muitas vezes baseados em informações falsas e contraditórias. Tenha então em atenção aos conteúdos, por quem são apresentados, se são fidedignos ou não. Normalmente, quando garantem mudanças rápidas, garantidas e sem grandes dificuldades, tendem a não ser métodos verdadeiros. Se sentir que precisa de ajuda, contacte um profissional especializado na área em questão, como um psicólogo que está habilitado a lidar com problemas emocionais. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, pode contactar-me através do meu e-mail disponibilizado no site da rádio ou através das redes sociais na página A Psicologia da Sofia. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radioboanova.sapo.pt.